criançada amiga, o espetáculo desse circo... está prontinho pra começar! Pipocas na mão esquerda... picolé na mão direita... e olho aqui no picadeiro! Que eu dou-lhe uma... dou-lhe duas... dou-lhe três! Todos os palhaços... palhaços, palhaços... vestem uma roupa de tamanho colossal... com caras pintadas... pintadas, pintadas... tudo colorido, até parece carnaval... cheio de retalhos... retalhos, retalhos... carregam guarda-chuvas que não pode mais abrir... Viva os palhaços, amigos palhaços, palhaços alegres que fazem sorrir, palhaços alegres que fazem sorrir. Usam os narizes, narizes, narizes, enormes e vermelhos, mas parecem pimentão. Estão sempre felizes, felizes, felizes, mesmo se na cara lhes atira um pastelão. Com grandes sapatos, sapatos, sapatos, corre o tempo todo tropeçando até cair. Viva os palhaços, amigos palhaços, palhaços alegres que fazem sorrir, palhaços alegres que fazem sorrir. O circo é seu mundo, seu mundo, seu mundo. Fazem palhaçadas dia a dia, mês a mês, apenas em um segundo, segundo, segundo. Fazem mais de uma, mais de duas, mais de três, sem medir esforços, esforços, esforços. Em todos os momentos só querem nos divertir. Viva os palhaços, amigos palhaços, palhaços alegres que fazem sorrir, palhaços alegres que fazem sorrir. Tá vendo esse balde? Tá vendo esse balde cheio d'água? Esse balde vermelho? Estava vendo, porque agora os seus olhos estão cheios de água e você não vê mais nada. Ai, ai, ai, eu te pego, eu te pego. Calma, não me bate com a vassoura, que o meu bumbum tá todo dolorido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.